me provocar, me torturar, qualquer coisa assim. Querer te olhar, te encontrar, sei pra onde ir. Surpresa vem, é você com alguém passando por mim. E eu que era o rei, jamais me preocupei se alguém me amava tanto assim. Me machuquei, mas aprendi. Quero te achar qualquer lugar, sem pena de mim. Me provocar, me torturar, qualquer coisa assim. Quero te olhar, te encontrar, sem pra onde ir. Surpresa vem, é você com alguém passando por mim. E eu com mais de seis pedi a minha vez por ter me apaixonado assim. Agora eu sei, me machuquei, mas aprendi que a vida é mais bonita quando a gente fica louco num desejo sem fim. Aconteceu, você e eu, sobrou pra mim. Sobrou pra mim.